A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. Boa noite. Como sempre, vamos ouvir e falar sobre a boa música instrumental brasileira. No início deste ano, fizemos aqui no Todos os Sons nossa primeira homenagem a Dominguinhos. Ela aconteceu em fevereiro, exatamente no dia 12 de fevereiro, que foi quando o sanfoneiro completou 70 anos. E acreditem, desses 70, 62 já tocando sanfona. Mas como tocar Dominguinhos é sempre um grande prazer, vamos retomar a história de sua carreira agora que uma de suas maiores homenagens está prestes a ficar pronta. Dominguinhos Volta e Meia, um documentário sobre a vida desse sanfoneiro pernambucano. Este é Dominguinhos tocando Seu Baião Violado, gravação de 1982. O músico ganha um elaborado documentário sobre sua carreira, trabalho que está em andamento e conta com várias gravações musicais inéditas, 6 delas realizadas especialmente para este roteiro. Eu converso hoje com o músico Eduardo Nazarian, um dos idealizadores do projeto, e ele está aqui para contar como anda essa produção. Eduardo, prazer em te receber aqui. Prazer é meu. Queria que você começasse falando como surgiu esse seu projeto que você montou junto com a cantora Maria Naidar e o músico Duane. Esse projeto surgiu... Bom, eu já conheci o Dominguinhos como grande músico nordestino, acordeonista, né? Herdeiro do Gonzaga, aquela história. Mas daí, há uns 5 anos atrás, eu tive chance de ver ele algumas vezes, em umas ocasiões em estúdio, na casa de alguém, tocando mais informalmente. E comecei a ver como a música dele transcendia o universo do forró, da música nordestina. Em função disso, fui pesquisar mais. E daí veio a ideia de fazer um documentário que retratasse todos esses retratos dele, né? É um músico que começou a carreira, imagina, no final dos anos 40 ainda. E como muitos músicos daquela época, né? João Donato, Hermeto, vieram para o Rio e tocavam de tudo, né? Tocaram o que se pedia para tocar, tocavam em festa, tocavam em baile, tocavam nos dancings, como eles chamam. E então são músicos que passaram por muita coisa na música muitos brasileira. Movimentos, muitos, né? Movimentos e altos e baixos. E então a ideia foi sempre fundada em mostrar, não exatamente, não era fazer um documentário da vida dele, mas da vida musical dele e como que isso se relacionava com a música brasileira e tal. Então o documentário foi baseado em 6 encontros musicais e que cada um desses encontros representasse um desses momentos importantes na carreira dele, da carreira e da trajetória dele, né? Mesmo com a produção do documentário em curso e as gravações musicais sem o acabamento final, o diretor da parte sonora deste documentário, Eduardo Nazarian, nos cedeu alguns registros pré-mixados para apresentarmos aqui em primeira mão. Um deles é Te Cuida Jacaré, que reúne Dominguinhos, Yamandu Costa e Hamilton de Holanda. Thank you. Ouvimos Te Cuida Jacaré, música de Dominguinhos, que ele apresenta aqui tocando com Yamando Costa no violão de sete cordas e Hamilton de Holanda no bandolim. A gravação é exclusiva do documentário em produção Dominguinhos Volta e Meia. Como você se juntou a Mariana e ao Duane para o trabalho? Essa é uma ideia que, quando eu vi, como eu disse, que eu vi ele assim um dia, porque eu tinha já visto ele algumas vezes em show de com uma banda grande, com muitos músicos, e fazendo aquele show que... Tradicional de uma, né, de uma hora que tem que fazer, com sucesso e tal. Mas daí teve uma ocasião, até numa livraria, que ele tava lançando um livro, e ele foi meio que dar uma canja, assim, só ele na sanfona, e eu vi ele tocando, assim, e falando da vida dele, ele falava, e da trajetória, era meio um bate-papo, assim, ele tocava tango, ele tocava choro, ele tocava... Bossa Nova, tudo assim, de um jeito... Era inacreditável, assim, eu fiquei louco, assim, falei, nossa, precisa ter uma coisa dele mais pra esse lado, assim, que eu não via tanto nos, né, discos dele, né? Uhum. E a Mariana era... Já conhecia ele, já tinha tocado com ele algumas vezes, feito show. A mãe da Mariana teve Isso, algum a mãe trabalho da Mariana com o Dominguinhos? Foi muito ligada com o Luiz Gonzaga, né? Durante muitos anos, produtora do Luiz Gonzaga, viajaram junto, Luiz Gonzaga, a Mariana conheceu o Luiz Gonzaga. E daí eu fui falar com ela, eu já conhecia ela. E daí foi um longo processo de conseguir organizar, né, essa ideia de como fazer dessa ideia um filme, com produção de encontros. Foi quando a gente se juntou a produtora Big Bonsai, né, que virou nossa parceira e quem está produzindo o documentário, e daí também foram mais algum tempo de afinar as ideias e até conseguir o grande apoio da Natura, do grupo Gereissati também e da Semi Toshiba. Desta filmagem sobre a carreira de Dominguinhos participaram Djavan, Lenine, a cantora de Cabo Verde Maíra Andrade, João Donato, Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, Lenine, Hamilton de Holanda e Yamandu Costa, entre outros músicos que acompanharam essa turma toda. Todos eles já dividiram algum trabalho com o homenageado, ora em parcerias em composições, ou mesmo em palcos e em gravações de estúdio. Yamandu recentemente lançou o segundo disco com Dominguinhos. O violonista gaúcho lembrou que os dois trabalhos dessa parceria foram gravados em apenas 3 dias. Dominguinhos gravava sua parte em uma única sessão e o Yamandu voltava ao estúdio outras vezes para refazer as suas gravações. O primeiro disco foi gravado em 2007 e o segundo, chamado Lado B, no ano passado. E para mostrar como o sanfoneiro extrapola os limites de um único gênero, vamos ouvi-los tocando o Wave. Thank you. Do CD Yamandu mais Dominguinhos, ouvimos Wave, música de Tom Jobim. A gravação é de 2007 pela Biscoito Fino. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. Esse documentário, né, eu estava lendo, ele é um documentário para cinema, para TV e uma série para web. No processo da feitura dele, o que aconteceu é que a gente descobriu que ele era mais do que... O que estava acontecendo era mais do que um... Não cabia em 1h20, né? Que é um documentário de cinema e que vai ficar... Vai para o cinema e fica em cartaz um tempo e depois... Desaparece. Ninguém tem mais... A gente falou, nossa, isso... É tanta coisa que a gente filmou, que a gente gravou, que começou a virar o Felipe Brizo, o diretor, que fala, é um projeto do Minguinhos, né? Mais do que um documentário, porque seria mesmo um desperdício, né? Para deixar isso ir para cinema por um tempo limitado e depois não poder mais ver. Porque cada encontro desses, imagina que, né, um documentário tem 1h30, 1h20, e cada um desses 6 encontros que aconteceram tem 2 horas de encontros e com coisas maravilhosas, né? Imagina, Dominguinhos com Hermeto, isso já dava um documentário só isso, né? Da Dominguinhos com Gil, Dominguinhos com João Donato. Vai ter o documentário contemplando tudo isso, mas a ideia é fazer de cada um desses encontros um programa de TV, deixar na web. Cada um desses artistas representa um momento, o Donato representou um momento do Samba Jazz, da época deles do Rio, daquela coisa de bastante... O Hermeto é o começo dele, né? A música, o forró, o Hermeto tocou 8 baixos também. Qual foi o primeiro, Eduardo? O primeiro encontro foi com o Donato, trio, né? O João Donato, Wilson das Neves e Luiz Alves. O João Donato já tocou sanfona, ele falou João disso. João Donato começou tocando sanfona também, tem um primeiro disco de... que ele toca sanfona, acho que o primeiro disco dele, ele tinha 15 anos, uma coisa assim. Que música Nossa, que ele... Nossa, foi uma música... Foi a música parecia... É uma música do Dominguinhos... Eles tocaram uma música do Dominguinhos, chamada Plantio de Amor, que quando o Donato tocou, parecia que era do Donato, assim. Mas isso é personalidade do Donato, né? Que colocou a mão lá e ficou... Parecia dele a música. Eles tocaram essa música do Dominguinhos, que ficou meio um... Tem uma harmonia meio blues, assim, e meio baião. Thank you. Plantio de Amor é um tema de Dominguinhos que ouvimos com ele na sanfona, João Donato ao piano, Luiz Alves no baixo e Wilson das Neves na bateria. Gravação exclusiva para o documentário Dominguinhos Volta e Meia, que está em fase de finalização pela produtora Big Bonsai. O sanfoneiro pernambucano não dispensa convites para shows, gravações e entrevistas pelo prazer que ele tem em tocar e mostrar seu trabalho, sem falarmos também na sua simpatia e generosidade. Não é à toa que os músicos convidados a participar deste documentário fizeram o possível para que essas gravações fossem realizadas respeitando a agenda de Dominguinhos. Todos vieram a São Paulo, com exceção de Gilberto Gil, que cedeu seu estúdio no Rio de Janeiro para fazer as filmagens. A seguir, outras duas gravações de Amandu Costa e Dominguinhos. A primeira delas, um tema de Abel Ferreira, Chorando Baixinho. E, em seguida, um tema de domínio público, Sanfona de Cordel. Thank you. Com Yamandu Costa e Dominguinhos, ouvimos Sanfona de Cordel, música de domínio público gravada no CD Lado B, lançamento de 2010. E ainda com os dois músicos, ouvimos antes Chorando Baixinho, tema de Abel Ferreira, que eles gravaram no primeiro encontro, de Yamandu e Dominguinhos, gravação de 2007. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Voltamos a apresentar Todos os Sons, na Rádio Cultura Brasil. Voltamos com o Todos os Sons e as gravações inéditas para Dominguinhos Volta e Meia, documentário em produção sobre a carreira do músico, compositor e cantor pernambucano, festejado aqui em todo o país. O projeto está em fase final e deve ser lançado no início do próximo ano. Foram realizados 6 encontros musicais com o Dominguinhos e os convidados, em estúdios tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. E daí resultaram as gravações do sanfoneiro, algumas delas liberadas para apresentarmos aqui no Todos os Sons em primeira mão. As filmagens para este documentário aconteceram em vários pontos da cidade de São Paulo. Alguns palcos onde Dominguinhos se apresentou, em estúdios de gravação, e ainda a produção pretende acompanhar um pouco a vida familiar do músico. A direção é de Felipe Brizo e a direção musical está a cargo dos músicos Eduardo Nazarian e Duane, que dividem o projeto com a cantora Mariana Aidar. A produção é da Big Bonsai. Eduardo, nessa série de gravações, que foram 6 encontros, teve esse primeiro, que foi João Donato, Luiz Alves e o Wilson das Neves. Isso. Né? Qual outro instrumental teve? Porque teve também Djavan, Gil, Lenine... Teve, né? Instrumental, teve o com o Hermeto. O que eles gravaram? Eles gravaram... Primeiro foi o Hermeto com... era um trio pé-de-serra, né? O Dominguinhos com Zabumba, Triângulo e Pandeiro. O pessoal que já toca com o Dominguinhos. Uhum. E o Hermeto. O Hermeto tocou flauta, tocou sanfona de baixo, escaleta. Eles começaram tocando... Bom, ali era... Não dava para o roteiro ali com o Hermeto. E o Dominguinhos também, jazz, né? O Dominguinhos, ele, quando deixa ele, quando põe ele numa situação assim de improviso, ele... O Hermeto falou muito disso, né? No, nas entrevistas, antes ele falou, o Dominguinhos é um músico para fazer show em teatro sozinho, assim. Porque ele, é que ele mesmo se... Não veste essa... Ele não gosta, né? Ele sempre fala que ele não é artista, né? Que artista, ele fala, artista é Gal, o Gil, eu gosto de tocar para as pessoas dançarem, mas ele, quando ele está numa situação de... Ele se solta e vira por improviso. Por improviso. Então a gente com o Hermeto, na verdade, assim, eles tocaram uma música, que é uma música do Dominguinhos, que é um forró do Dominguinhos instrumental, que chama Na Casa de Anitta, mas que não é que eles tocaram a música, né, do jeito que é. O Dominguinhos, do começo, meio e fim. A gente sugeriu que o Dominguinhos tocasse, o Dominguinhos começou a tocar, e daí o Hermeto foi improvisando na flauta e a música virou uma música de 15 minutos, de os dois improvisando. E daí tocaram, daí o Hermeto fez uma música na hora. E daí, por último, que foi lindo também, os músicos, o Zabumbeiro, o Trianguleiro saíram, ficaram só os dois no estúdio, né? A gente pediu pra abaixar a luz, assim, e pra eles tocarem uma música que eles lembrassem de infância, assim, uma coisa bem... E daí eles começaram a tocar Juazeiro. Daí tocaram Asa Branca e daí foram tocando assim tudo que vinha e virou uma suíte, digamos assim. Passou pelo cancioneiro brasileiro, assim, Juazeiro, Asa Branca, daí Tico Tico no Fubá e... Thank you. Nessa gravação que ouvimos, a reunião no estúdio Na Cena, aqui em São Paulo, de Dominguinhos e Hermeto Pascoal, tocando a música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Juazeiro e também Asa Branca. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Durante as filmagens de Dominguinhos Volta e Meia, aconteceram conversas gravadas até na cozinha do estúdio, com Dominguinhos e Hermeto Pascoal, falando da vinda deles do Nordeste e da infância. Mesmo os dois tendo se conhecido depois de adultos, eles tiveram referências bem parecidas quando começaram a tocar. Dominguinhos em Pernambuco e Hermeto em Alagoas. A produção de Dominguinhos Volta e Meia passou por momentos bem variados da vida do sanfoneiro, como a festa de aniversário de sua filha, Livy Moraes, e também sua apresentação com a Orquestra Jazz Sinfônica. Até sua passagem pelo Beco das Garrafas, Reduto Bossa Novista, está retratada no documentário numa conversa com João Donato. E eu continuo minha conversa com o músico Eduardo Nazarian. Há quanto tempo vocês estão registrando a vida de Dominguinhos? Foi uma sequência, sim. Foi bem tenso, mas no que ia dando nas agendas dele, do Dominguinhos e dos músicos, né? Tinha que ser aquele dia, só podia ser aquele dia mesmo, né? Todos os músicos com agenda bem lotada, então quando o Donato podia, dele veio, eles vieram para cá. Daí outro dia foi o Hermeto, o Lenine veio para cá. O Gil, a gente foi lá no estúdio dele, no Rio. Ele cedeu lá, abriu o estúdio dele pra gente gravar. E o último foi agora, há um mês atrás, que foi com o Hamilton, com o Yamandu, com a Mayra Andrade, que é uma cantora cabo-verdiana, que conhecia muito Dominguinhos, e tem uma coisa engraçada, parecida, né, com a música nordestina, assim, de certa maneira, né, As o canto raízes da dela música é. de Cabo Verde, é? Então, que a gente achou que tinha a ver, assim, de ser uma. Ela é muito jovem também, né? E. Então, que a gente achou que ia ficar bonita essa. Como era com o Yamandu e com o Hamilton também. E o Djavan, que acabou, né? O último foi Djavan. O Djavan foi junto com esse Com esse pessoal grupo. todo, com esse grupo todo. E então teve um momento só o Dominguinhos e o Djavan, momento eles todos juntos, Até porque são parceiros antigos, né? Dominguinhos e Djavan é uma parceria antiga, eles têm música junto, música linda que eles gravaram até nesse encontro Retratos da Vida, música do Djavan com o Dominguinhos, que até o Hamilton tinha gravado já num disco mais antigo. É, que é um disco que tem o nome da música do Hermeto, que é Música das Nuvens e Música do da. Chão. Exatamente. Hamilton de Holanda, no bandolim, tocando o Retrato da Vida. Música de Dominguinhos e Djavan, gravação de 2004. Eduardo, a equipe que trabalhou nesse documentário, onde entra o Duane nessa história? A gente divide a direção musical, né? Artística. E tem o Dominguinhos contando passagens da história musical dele, da carreira dele no documentário? Tem bastante. A gente fez uma grande entrevista, assim, em estúdio, né? Com um cenário bonito. E tem essas entrevistas meio bate-papo, que acaba sendo uma entrevista, né? Ele no carro indo para um show, ele voltando de um forró que ele tocou, ele no São João desse ano. E, Eduardo, para quanto sai o documentário? Quando fica prontinho? Os primeiros meses de 2012, né? Por volta, acho que de março, assim. Eduardo, eu agradeço muito você trazer aqui a música que vai entrar nesse documentário sobre Dominguinhos, contar toda a história de como estão acontecendo as gravações. E assim que o documentário for lançado, voltar aqui em outros programas nossos, contar sobre o trabalho pronto. Eu que agradeço estar aqui. E hoje tem algumas coisas, depois vai ter mais na próxima. Vamos ouvir mais uma das gravações exclusivas do documentário Dominguinhos Volta e Meia. A música é Na Casa de Anitta, um tema do próprio Dominguinhos, que ele toca aqui com Hermeto Pascoal e com um trio pé de serra, zabumba, pandeiro e triângulo. Ouvimos Na Casa de Anitta, tema de Dominguinhos, que toca com Hermeto Pascoal e o trio Pé de Serra, Dió na zabumba, Fubá no pandeiro e Zé Zum no triângulo. E o Todos os Sons fica por aqui. Voltamos no próximo sábado. Trabalhos técnicos de Sérgio Ribeiro e apoio de produção de Paula Faustino. Uma boa noite a todos. Você ouviu na Rádio Cultura Brasil Todos os Sons.